Lança Chamas FM, Mistério da Rádio Comercial, durante a próxima hora, até às 19, por aqui, hoje, e para além da abertura com os Wasp Animal, com a passagem muito especial do novo Dio. Sejamos por aqui o segundo round da vitória e da vingança simultânea de Ronnie James Dio, o seu novo álbum The Last in Line, Dio. Fase inicial desta emissão do Lança-Chamas FM Estéreo do Comercial até às 19, como sucede todos os sábados, com a passagem destacada para o novo The Last in Line de Dio, a banda de Ronnie James Dio, de que rodaram já os temas We Rock, The Last in Line e ainda Breathless, para esta primeira parte da passagem desta emissão, que vai incluir também um pequeno destaque para os Rage. Just kidding. Chamas três temas de The Last in Line, o novo Dio. Esperamos ter ainda tempo durante a edição de hoje para regressarmos a outras faixas para esta passagem de destaque da nossa emissão de hoje. Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight. We'll be right back. Sejamos mais um convite desta emissão, banda praticamente desconhecida que alguns de vocês gostarão certamente de conhecer melhor, os Raids. Quinteto, dois álbuns de datas diferentes, 82 e 83, a utilizarmos aqui em passagem de destaque, ao lado dos Dio, que voltarão ainda no som deste Lança-Chamas. sejamos até às 19. FM Estéreo do Comercial aos sábados, seleções dos álbuns de 82, Nice and Dirty, e 83, Run for the Night, dos Rage. Just a heartbreak. um dos dois destaques do lança-chamas de hoje, FM Estéreo da Comercial, até às 19. Rage, álbuns de 82 e 83, Nice and Dirty e Run for the Night. De volta, Dio. Follow where it is. Passagem de destaque no lance Chamas de Hoje do novo álbum do grupo de James Dio, Ronnie James Dio, The Last in Line, foi também a recordação do título tema do anterior, Holy Diver. Exatamente a mesma formação, Dio vocais, teclas, Vinnie Appice, bateria, Vivian Campbell, guitarra, Claude Schnell, teclas, Jimmy Bain, baixo. Já muito perto do final desta edição do Lança Chamas, o tema a Deus pertence novamente a The Last in Line, o novo Dio, Egypt. The Chains Are On.